Que tal prestigiar o cinema paranaense com um filme com cenas gravadas e parte do roteiro ambientado aqui na fronteira? A Receita Federal tá parando tudo. Então deixasse o carro e viesse a pé. Eu acordando de madrugada pra pôr comida no prato de vocês. A vida é cheia de travessias, umas mais difíceis, outras mais fáceis. Mas é a vida, né? Está em cartaz no Cine Cataratas, em Foz do Iguaçu, o filme Travessias, escrito e dirigido por Salete Machado e realizado pela produtora Tigre Filmes de Cascavel, contando com atores de renome nacional no elenco, como Jackson Antunes e Isadora Ribeiro. A trama conta com três núcleos principais, dois deles com personagens bem típicos aqui da nossa região, né? O libanês Naum e o sacoleiro José. O filme Travessias permanece em cartaz no Cine Cataratas do Shopping JL Cataratas, pelo menos até quarta-feira, com sessão às 7h50 da noite. A entrada custa R$20 a inteira, hoje e no domingo, R$18 segunda e terça e R$9 na quarta-feira. O link do trailer está sendo postado agora nas nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e @TransamericaFoz no Twitter, ó. Prestigie! Se eu casar lá, eu vou ter que morar no Líbano.